Cara, o Brasil inteiro quer saber, eu te perguntei ali atrás. O pai tá on? O pai continua online. O pai continua online, papai tem que respeitar. Vem com o Valentino Bravo e joga pra cima que o comando é nosso, Ney. De Juliette no rosto e moicano no estilo. O pai tá online, pode ficar tranquilo. Com um sorriso no rosto é JBL tocando. André Cedeiros, o mural de Ibi Koala.